Boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um Morphcast. E hoje é um programa especial. Eu tenho hoje comigo Dora Aventureira. Fala, rapaziada, beleza? Beleza, bandido. Tenho comigo Anderson. E aí, dessa vez sai ou não sai? Não sei. Não sairá. Tenho aqui João Gabriel. Ai, vamos tentar essa porra. Zé Carvalho, que não me apresentei, por quê? Porque eu sou burro. E no programa de hoje temos o nosso especial de RPG, em comemoração a quê? Nada. A porra nenhuma. Comemoração à cabeça do meu peru. Em comemoração ao objeto fálico da Dora Aventureira, vai sair o Morphcast RPG. Ou não, mas você vai saber depois da vinheta. Tem vinheta, vem! Ai, ai, vamos lá. Então, pessoal, pra quem tá ouvindo, a gente cismou, diga-se, eu cismei, pra gente fazer uma aventurazinha de RPG. A gente tá usando um sistema simplíssimo, mais simples que isso, só se fosse a dedanha. Ou inclusive, tem que rolar, hein? A dedanha do Morphcast, a gente pode usar o ferramenta de stop, que é da hora. Mas vai seguir. Vai fazer o stop com a letra... Vai ser bacana. Não, cara, tem programa pra isso. Inclusive, eu sou muito bom nesse bagulho. Putz, grilo. Vai. Com o Google na mão, todo mundo é bom. Não. Sério, eu sou realmente bom nisso. Acho que se tivesse uma Olimpíada disso de dança das cadeiras, moleque, eu ia deitar a vaca. Tá bom, né? Seguindo em frente. Too much information. Mas vamos lá. Antes de fazer essa merda, demoramos pra caramba pra fazer. Demoramos, acho que 3 meses pra começar a fazer. Exatamente. Mas estamos aqui. Olha, a gente tá fazendo uma coisa bem simples. A gente não vai querer que tudo seja interligado. Vai ter erro. Vai ser muito simples. Vai ser o padrão Morphcast, né? Que é isso aí mesmo. É o que vocês merecem, queridão. O nosso padrão é isso aí mesmo. Que a qualidade vai assistir o Mega Power, irmão. Desculpa. O nosso é a baderna. A gente é o chorão andando de skate no meio do show. Então, skater, eu vou fazer um skate que ela não vai skater. Vamos começar, foi mal. Eu atrapalho tá. O bagulho, desculpa. Tá bonito. É a dança do esquisito. Então, vamos seguir. Eu vou mestrar. Mestrar entre muitas aspas, tá, gente? É só o termo mesmo. Os meninos vão ser os personagens. E aí a gente vai fazer uma aventurazinha e aí a gente vê o que vira. Se ficar bacana e a gente que der vontade, a gente faz de novo. Se não der vontade de novo, o próximo programa vem aí, como sempre, em todo agosto, de Deus, sai o novo. Exatamente. Porque todo mundo sabe que a nossa frequência é sempre assim, é sempre agosto de Deus. Aqui que é periodicidade, né, querido? Nem existe isso. Mas, sem mais delongas, a gente vai começar aqui. Eu vou pedir para os meninos falarem o nome dos seus personagens e fazer a descrição rápida da historinha deles para vocês já irem se enturmando. E assim que eles terminarem, eu já começo a narrar, beleza? Ô, Gordo, começa aí. Meu personagem é o Andy e ele é um derrotado que nem eu. Pronto. Tá que me pariu. Esse é o melhor que o Anderson pode fazer. Não, Anderson, por favor, leia a descrição do seu personagem. Um cara qualquer desiludido da área de TI, que foi à faculdade de administração, tomou no cu. Pronto. Trocou fortão a trilha do Naruto. Triste, moleque. A trilha do balanço. Caralho, imaginei o outro agora sentado no balanço, com o celular na mão. Parece que ele tá fazendo pedido do Tinder, velho. Exatamente. Puta merda. Levou um pé na bunda depois de 7 anos. Eu tô falando que é perfil do Tinder. Ele tirou do Tinder dele, eu tenho certeza. Estagiando em uma empresa de eventos, mesmo sendo mesmo, não gostando de gente e aglomerações. Completamente atrapalhado e é otaku fedido mesmo, não parecendo. Chega, né, pra gente inventar personagem, o moleque se descreve. Não pode ser assim, eu cara. Eu falei, ele pegou o perfil do Tinder. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Até Isaac. Ah, moleque. O nome do meu personagem é Zion. É... A história do personagem, criado na periferia de Valiant, viu a mudança da imagem do Rangers frente à população. Assim como a maioria das pessoas da periferia, era receoso quanto à forma de trabalho dos Rangers. A opinião muda ao ser salvo pela SPD de uma explosão. Zion se alista pra tentar ajudar mais pessoas. Deu uma história pro personagem. Ele copiou a história do Jack, mas ele... Não, na verdade não. Eu quase copiei a história do Jack, mas eu falei, posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Com a história do Sky e vai ficar bacana. Pra vocês exatamente verem que tipo, assim, imaginação não é mais forte mesmo. E a gente vai fazer. Não, claro que não. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. E todo o céu vai desabar. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha separada. Lucas. Então vamos lá. O nome do meu personagem é Rick. Rick Martin. Então, Rick é professor de artes marciais, um abrigo para crianças em situação de risco, né? Criança abandonada, órfãos, caralho. Ele começou a cuidar de crianças depois que ele perdeu o irmão dele num ataque. E ele é meio pé atrás com os Rangers, porque ele acha que, como a Terra tá vivendo um período de paz, os Rangers ficaram muito bunda mole. Então isso, ele associa isso com a perda do irmão dele, né? Que meio que culpa os Rangers por causa disso. Resumindo, nós temos três estereótipos, três arquétipos, que é o arquétipo do porradeiro, que é o personagem do Lucas, o quebrada Ranger, que é o do Isaac, yo. E o e o otacredo, que é o Anderson. Meu possante tem uma linda carretinha, eu uso pra vender pouco na minha cidadezinha. Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os coques ficam de fora. A minha vizinha é boa da garagem, vou cuidar, na porta o mato cresceu. Estamos em 2033. A Terra passa por um período foda. Cebolinha. Estamos em 2033. A Terra passa por um período de relativa paz. Os Rangers não são tão bem vistos pela população em geral. Mesmo que ainda surjam algumas equipes. A defesa é feita quase que totalmente pela SPD. Além da parte da SPD em si, tem a parte civil. A cidade tem algumas lojas, tem um tema, casas pequenas, sabe essas casinhas americanas que não tem muro, que é uma cerquinha branquinha, sabe? Todas padronizadas. Isso, aquela casa de filme de apocalipse zumbi. Uhum. Então, cheio dessas casinhas na ilha oeste, e na ilha leste fica a parte onde tem plantação, onde tem gado, essas coisas. São duas ilhas relativamente pequenas, com uma população pequena, que tem humanos e alienígenas convivendo ali. Toda a energia é renovável e ela é gerada por um gerador que fica gerado por um gerador. Exatamente. tá bonito. E ela é distribuída por um gerador feito de uma energia derivada do Morphex. Vocês estão no meio de uma comemoração na cidade, na área central, está tendo um desfile de soldados da SPD. O Isaac está na frente de um desses batalhões, é um soldadinho. Ele foi promovido de cadete para soldado. A primeira missão oficial dele como soldado. Não mais. Participar de um desfile. É, você sabe. Ana, você acha que o exército brasileiro faz o quê? Os meninos constroem estrada e capina. Exatamente. Eles estavam lá junto com uma nova tecnologia, que são os ajudantes robóticos. Eles que vão fazer pequenas funções. Por exemplo, cuidar de trânsito, ajudar criança na escola a não fugir, a não se machucar. E eles estão meio que sendo apresentados a nova versão deles. Eu tenho que falar o Anderson, né? Porque o personagem dele chama Anderson. Não, é Andy, né? Apelido não é Andy. Foi registrado no cartório assim. O Andy... Eu vou pôr Andy, né? Porque tá aqui. O Andy do Toy Story, ele tava numa cafeteria. Que é onde o desfile ia parar de frente pra essa cafeteria que fica na principal área ali da praça, da cidade. O Rick tá assistindo perto da cafeteria, tomando cerveja e fumando cigarro. E puto da vida. Tava tão puto, tava achando meio merda, porque é um bando de moleque com uma roupinha de pano escrota. Não, o pensamento do meu personagem é o seguinte, pô, cara, os caras agora vão botar robô pra fazer o trabalho deles, nem isso os caras conseguem fazer, velho. É a terceirização, senhores, é a terceirização. Tudo tava indo bem, tudo bonitinho, no desfile militar com a tropa tocando trompete, os caralho. Tudo ia bem, até que do nada todos os aparelhos da cidade, aparelhos eletrônicos, param de funcionar. Eu começo a ter um troço porque eu tava jogando videogame no celular enquanto eu tomava café. Eu começo a ver como é que as pessoas vão reagir, ver se vai ter pânico, se as pessoas vão sair correndo, alguma coisa assim. Eu vou atrás da galera pra evitar que tenha pânico, né? Que a tendência é ficar desesperado, então minha função é acalmar o pessoal. Então, basicamente, o Zion começa a observar, vê que algumas pessoas estão meio que griladas com o que aconteceu, mas não houve um surto, não houve nada. As coisas simplesmente desligaram. Ninguém gritou, não houve grande comoção, não. O povo só meio aquela parada, pô, o que será que aconteceu? Mas nada demais. João, isso tá de manhã, de tarde, de noite? De tarde. Tipo, umas 2 horas da tarde. Os trouxas desfilando no sol quente. Minha função, irmão. Me respeita. É a função dos caras, filho. Você tem que capinar os bagulho, mano. Eu, hein? Me deixa marchar no sol, mano. Isso aguarda pra gente. Eu tenho permissão pra investigar? Pode olhar, mas como todo mundo tá vendo que foi só isso que aconteceu, não foi nada demais. Por exemplo, o armamento de vocês continuou funcionando, foram só aparelhos eletrônicos que se desligaram mesmo. Inclusive os robôs. Então eu sigo na minha posição. Pouco tempo depois disso, enquanto as pessoas continuam olhando e começam a debater o que será que aconteceu, o corte aparece como se alguém tivesse rasgado o meio do nada. Começa a sair uma luz meio rocheada. E todo mundo se assusta, né? Porque é um corte, é literalmente um rasgado no meio do nada. Vocês começam a sentir um cheiro de podre muito forte. Muito. Dessa fissura que abriu, começa a sair uma gosma meio preta, com roxo, vermelho. Começa a sair meio que sendo empurrada ou se arrastando, como se fosse uma minhoca ou uma lesma saindo dos lugares. E ela cai no chão, o portal se abriu a mais ou menos 1,5 metros do chão, e o portal fecha. Mas aquela coisa continua lá e ela começa a se mexer como se ela estivesse num padrão de respiração. Eu vou me aproximar, mas não vou encostar. As pessoas começam a gritar, João, ou ficam... Não, elas estão olhando, estão preocupadas, mas ninguém tá gritando. Então eu continuo dentro da cafeteria, tentando fazer o celular pegar e tomando café. Eu tento achar um lugar um pouco mais alto pra eu ver através da multidão, assim, conseguir ver melhor. Certo. Você consegue ver que tem uma escada perto de você que algum pintor esqueceu e você consegue subir na parte de cima da cafeteria, porque não é uma cafeteria tão alta, é uma da altura de uma casa. O Zion, que estava mais perto, ele ouve a voz do coronel responsável da base mandando todos os soldados se afastarem, que ele ia olhar. Esse coronel, ele saca a arma dele e vai em direção àquela coisa. E quanto mais perto ele fica, o cheiro de podridão fica maior ainda. E aquela coisa começa a soltar os barulhos. Sabe barulho de quando estoura bolha? Barulho misturado com barulho de respiração e o cheiro forte. E ele vai chegando um pouco mais perto. Quando ele chega um pouco perto demais, aquela coisa pula e gruda nele. Alguns soldados que estão perto colocam também a mão na arma e sacam a arma. Você consegue ouvir o seu coronel gritando, mas não é um grito muito alto. É um grito parecido com um sufocamento. Você ouve ele sendo sufocado, você ouve ossos do corpo dele quebrando. O corpo dele começa a ficar rocheado. Ele começa a gritar e as pessoas que estão em volta começam a gritar e correr desesperadamente. Vira aquele barata voa do caralho, é nego correndo, é criança berrando, nego chutando freira, tudo. Sai da frente, caralho! Criança de colo correndo. Criança de colo dando estrelinha. Tá um fuzuê. A coisa que agora é o seu coronel, ou pelo menos tá no corpo dele, começa a ir em direção às pessoas e os soldados próximos. E ele vai pro lado da cafeteria. Alguns soldados tentam atirar, acerta, mas não fere ele tanto. Ele começa a sangrar um pus preto, esquisito, nojento. Eu vou tentar atirar no... Vamos lá, roda o D20 aí. 7. Tá, você acerta, mas nada continua andando. Quando ele tá chegando perto da entrada da cafeteria e muda um pouco de direção, em vez de ele seguir pra cafeteria, ele vai pro lado... E começa a pegar aqueles robôs que estavam lá. Ele começa a se mesclar com aqueles robôs. Eita. Você ouve o barulho de metal se retorcendo. E volta aí em direção à cafeteria. João, o povo dentro da cafeteria tá vendo isso acontecer ou ainda não? Tá. Pronto. Eu começo a olhar pra saber o que é que tá acontecendo e vou em direção à porta. Você vê uma coisa que agora mistura... Uma amoeba do inferno, uma pessoa e metal indo em direção a você. João, eu já desço lá do teto lá da cafeteria, né? Beleza. Eu tento pegar a escada pra, sei lá, empurrar ele, mobilizar, tipo, encaixar pra bater no cara. Na cabeça. Caralho, 18, brother. Isso, que homem! Oh, que homão da porra. Você consegue encaixar a escada nele de uma forma que você consegue derrubar ele e colocar a escada em cima dele para dificultar ele levantar. Você vê as pessoas à sua volta correndo, mas você vê que o pessoal da cafeteria ainda tá lá olhando igual um bando de retardado. Normal. Sai da cafeteria, os caras vão ouvir, né? Mas eu tento mesmo assim. Não, você tá pertinho deles, eles conseguem te ouvir. Ah. João, a cafeteria tem alguma saída nos fundos, qualquer coisa desse tipo? Não. Tem banheiro? Top 3 melhores personagens. O cara vai dar um cagão, velho. Tem ou não tem, João? Tem, banheiro tem. Quantos banheiros? Tem o banheiro masculino, o feminino e o dos funcionários. Vai pintar tá. De cocô. Tem mais ou menos quantas pessoas dentro da cafeteria? A cafeteria deve ter por volta de 15 pessoas. Eu começo a gritar pra todo mundo correr pra ir se trancar no banheiro. E eu sou o primeiro. Grande herói. Essa é a jornada desse herói aí que vai se desenvolver. Olha, que jornada, hein? Quem morre cedo não luta o final da guerra. É assim que é verdade. Carisma. Deixa eu ver quanto que você tem de carisma aqui, Anderson. Ele tem 7 de astúcia. Roda aí, Anderson. Você não vai acreditar, mas saiu 20. Que homem. Todo mundo saiu correndo desesperadamente. Engarrafamento dos banheiros. Ninguém pensou em se esconder no banheiro. Você ficou sozinho. O que você vai esconder no banheiro dos funcionários, nos banheiros normal? O que você vai fazer? Ele tá muito perto da porta ou ainda não chegou? Ele tá. Ele, agora não, porque o Lucas derrubou ele. Mas ele tá. Tá relativamente perto, tá tipo uns 5 metros da porta. Pronto. Então eu não consegui ir pro banheiro. Então eu vejo que todo mundo se trancou no banheiro. Eu me fudi de fora. E não, começa a jogar. Todo mundo ninguém saiu. Conseguiu, só você foi pro banheiro. Só você pensou nisso. Todo mundo saiu correndo desesperado. Sim, mas eu perguntei é pra qual banheiro você vai? Eu vou do funcionário. Vai do funcionário, que é lá no fundo, certo? E você se tranca lá, alguma coisa assim? Eu entro e espero ver se alguém me acompanha pra entrar dentro do banheiro também pra fechar a porta. Safado. Tem que aproveitar, né? João, eu tenho alguma forma de me comunicar com a base? Você tem um comunicador que fica no seu peito, próximo do seu ombro. Eu quero avisar a base, porque eu preciso isolar as ruas e eu preciso que alguém chegue lá, porque eu não sei o que, que é. A gente tem o cara preso, ele é meu superior. Eu não posso matar ele. Ele tá imobilizado. Mas até quando? Ok, mas o seu comunicador ainda está desativado, porque nada com energia tá funcionando. Eu tenho algum... Manda sinal de fumaça. Eu tenho algum outro soldado da SPD junto comigo ou todo mundo meteu o pé quando o cara começou a andar? Não, a maioria tá atacando ele ainda, tentando atirar. Ainda mais agora que o Lucas derrubou ele, tá meio com a galera cercando ele, largando o dedo. Tá, eu consigo convencer algum soldado aí atrás, aí avisar pessoalmente? Ou... Ah, você pode tentar só rodar seu carisma, né? Ah, moleque, sorriso contagiante, né? Vamos lá, eu tenho 13. Então você tem 18. Você consegue pedir pra um cadete ir correndo até a base avisar. E ele sai correndo desesperado, parecendo um menino no dia que tem macarrão na escola. Ele deve efeito correr. Do pó, isso. Efeito do pó. Cheiradaço. Escravos do pó cheiravam pra danar. Sai cheiradaço. Enquanto isso, o seu amigo continua correndo e você percebe que o bicho começa a puxar os outros soldados da SPD. E ele começa a comer eles, de certa forma. Mas calma aí, ele tá preso. Como ele tá conseguindo puxar? Porque ele tá levanta, imobilizado. Né? Não, tá, mas ele derrubado tá... por um... É uma escada, Isaac, não é um... Não, mas, não. Ele tá derrubado e imobilizado. Os foi caras o que você falou? Nele. Sim, mas os caras estão atirando nele. Mas acordar. Ele não tá desacordado, ele tá preso, só calma. Beleza. O Isaac vai aumentando coisa. Exatamente. E se você não prestar atenção, irmão. Resumindo, o bicho tá puto. Exatamente. Vamos manipular esse bagulho enquanto você não prestar atenção. E ele começa a cuspir aquele pus preto nas pessoas e as pessoas começam a dissolver. E a criatura vai ficando mais forte fisicamente. Parece que ele vai se tornando mais parecido com algo muito sólido. Como uma parede. Ou seja, é bomba. Ele transforma a galera em bomba. Exatamente. Bomba, pode aplicar. E ele ainda grita: fica monstro! A gente precisa manter ele no chão. O quão resistentes são as partes de metal dele? Exemplo, as armas que eu possuo. O quão eficiente elas são pra, exemplo, arrancar uma perna dele na base do tiro. Ou, tipo, realmente deslocar o joelho dele, algo assim. Mas cabeça. Tem soldado caído, como é que tá sendo aí, João? Ele tá dissolvendo as pessoas e absorvendo o que sobra, a meleca que sobra. Então, tá. Tipo, não tem uma arma no chão? Tem arma de soldado aí, arma pistola da SPD. Que é isso que eu vou procurar, então, um vambora. Porrete. Você acha fácil, porque tem um monte. Então, beleza. Bala nele. Vamos largar a bala nele. Ele precisa cair. Agora, não adianta mais ele ficar imobilizado. É, o meu deu 1. Armas à distância, 2. Aí, com 11 do dado, 13. Não, se eu achei a arma no chão, vou pegar... Vou tentar mirar no peito do indivíduo. Você consegue acertar nele, mas você ouve que a bala... bate em algo de metal. ele vai pra trás, ele sofre um dano, ele cai. Mas vocês ouvem um barulho de metal muito forte na hora do tiro. Isaac, sua vez. Cabeça, tiro na... É, três armas, 13 do dado. 13 do dado. Então, você consegue dar outro tiro no mesmo lugar que o Lucas deu. Você nota que o bicho cai e ele começa a gritar de dor. Mas você vê, você começa a ouvir uns barulhos dentro dele e você nota que ele tá se curando. Porque ele comeu muito. Aí o povo saiu da cafeteria. Então, só tem você na cafeteria, tá, e você e o banheiro. O banheiro dos funcionários. Tá, eu tô trancado, a porta tá aberta. Mas você não falou que se trancou? Você se trancou. Pronto. Então. Eu escuto as putarias, eu estigo a porra toda e continuo dentro do banheiro. E pera aí, agora é o turno do bicho. Ele vai pra cima de vocês. Ele pega a escada que o Lucas jogou nele e arremessa em vocês. Esquiva pro lado. Ó, força dele é 15. Deixa eu ver o dado. Samurai? Tirou 5 no dado. São 20. Beleza. É, eu vou esquivar pra frente, que eu vou esquivar atirando, amigo. Que é violência. Tá bom, tira aí o dado aí. Aí a sua defesa, quanto que é a sua defesa? Sua defesa. Porra, vocês é muito burro. Vocês põem defesa muito baixa, velho. Quem tem medo é otário. É, eu tirei 14 no dado. 17. É, você é acertado. E é isso, você é acertado, a coisa te machuca, mas não te machuca tanto. Mas você cai e perde a sua arma. Sua arma cai da sua mão. Eu vou tentar esquivar pro lado. Eu tenho defesa 6. Caralho. A escada pega certinha no meio do seu peito. Susto, você, cara. Você cai. Ia ser outro meio. Eu pensei em falar isso, mas eu falei não. Você sente uma dor muito forte e você fica caído. Aquilo não te machucou muito, mas você tá caído. E o bicho continua indo pra cima de você. Eu abro a porta do banheiro e saio pra ver como é que a situação tá. Certo, você encontra a cafeteria totalmente vazia, com bagunçada, com cadeira espalhada quando o pessoal saiu correndo, sapato pra trás, carteira, bolsa, essas coisas. Tem calcinha no chão também? Tem que fazer meme, não é possível. Ou é retardo? É um pouquinho de tudo. Então, eu vou até a entrada pra olhar pela... Eu imagino que a porta da cafeteria seja de vidro, né? Sim, é de vidro. Pronto, eu vou lá bisoiar o que é que tá acontecendo. Você, o monstro já tá mais longe da entrada. Não, ele tá bem mais perto. Ele tá, tipo assim, do lado da porta. Tá. Eu olho, vejo a desgraça lá, toda gosmenta. E boto um monte de cadeira na porta pra fazer uma barricada. Certo. Com isso, ele ouve você fazendo barulho. Ele ouve você se movimentando lá dentro e muda o foco dele pra você. Eita. As cadeiras, eu consigo tirar as cadeiras das mesas ou só as cadeiras? Não, só as cadeiras, as mesas estão grudadas no chão. Então eu começo a botar um monte de cadeira lá, desesperado, pra fazer uma barricada. Porque a cadeira de plástico é o máximo da proteção. Porra, é de plástico? Que cafeteria cadeirinha de McDonald's, cara? Irmão, cadeirinha de McDonald's. É aquelas de praia, a melhor cadeira pra usar no computador. A desgraça do monstro vai tentar invadir. Ele tá aí no seu lado. Já tá indo, querido. Eu tô no chão. Já tá com o pênis na mão já, filho. Batendo assim com a outra. Prepare que eu vou lhe usar. Eu jogo lá as cadeiras e tento voltar pro banheiro. Você tenta voltar. No momento que o Anderson tá voltando, correndo pro banheiro, vocês três sentem uma tontura muito forte e vocês desmaiam. É, vocês acordam e vocês percebem que foi muito rápido o desmaio. É quase um nocaute. O Lucas já foi nocauteado, ele sabe como é. E vocês notam que vocês foram parar num lugar que lembra uma caverna. Só que ela é uma caverna mega esquisita, porque ela tem uns tubos de luz computador, tem tela. A gente já tá assim, consegue levantar, já... Já. Eu tô solto, tô livre. Separado ou tá um montinho? Eu vou tentar usar o computador, ver pera aí, se peraí, consigo... peraí. Ó a pergunta do Anderson. Repete sua pergunta. A gente foi... Sumiu de repente e apareceu em outro lugar. Eu quero saber se a gente tá tudo separado ou tá tudo um montinho, um em cima do outro. Ai, meu... Vocês querem responder o Anderson ou... Eu tô em cima de você, Andy. Pronto. Tá todo mundo montado no C, Anderson. Numa caverna. Eu vou fazer um check-up rápido pelo local, ver se eu acho alguma coisa. O Rick falou que é pro computador, né? O Isaac conseguiu ligar de alguma forma. E a primeira coisa que vocês veem é que aparece um baita holograma de onde vocês estavam. Vocês conseguem ver como é que tá a cidade naquele exato momento. Vocês veem que ainda tem gente tentando fugir. O bicho parou de atacar pessoas e ele começa a ir em direção à base da SPD. Tem muitos civis no caminho? Tem poucos civis. Os que sobram, ele tá transformando em um whey protein. A gente precisa ajudar os civis, cara. Então, mas aí você tem que lembrar que você não sabe onde você tá. Procurar saída. Exatamente. Eu faço a observação que lá na cidade onde tava, os aparelhos pararam de funcionar. E dentro da caverna tá funcionando tudo normal. E pergunto, que porra que tá acontecendo? Aí vocês ouvem uma voz falando assim, o óbvio, vocês não estão lá. Beleza, então meu comunicador já tá funcionando? Não, mas vocês estão ouvindo uma voz de um cara falando que os bagulhos estão funcionando porque obviamente vocês não estão lá. Então isso quer dizer que só foi localizado e não geral, voz do além. Não, é uma pessoa que tá falando pra vocês. Vocês veem um cara saindo de um corredor. Fala assim, pô, deu pra salvar, que pena que não deu pra salvar mais gente ou gente melhor. E o cara aí? Pergunto quem é ele e como ele conseguiu tirar a gente de lá sem ser afetado. E ele responde, mano, a parada é muito simples. Eu podia inventar uma puta de uma história ou contar a história de verdade, mas vai dar um trabalho que no momento a gente não tá tendo. Vocês estão vendo um monte de gente que tá morrendo. Olha, essa galera aí é de um império intradimensional. Que eu acho que vocês não fazem nem ideia direito que merda seja isso. Óbvio. Mas olha, o mundo de vocês tá sendo atacado, tá dando merda. E desculpa aí, soldadinho, mas a SPD não tá fazendo nada. E também ela não pode fazer muita coisa. Os Rangers do seu mundo também não vão ajudar em muita coisa. E eu preciso de ajuda, e a ajuda que eu consegui foram vocês. Eu lembro do meu irmão, fico full putaço e falo, véi, como é que eu faço? Partiu. Eu tenho alguma... Tem, escolha você tem, você pode não querer. Mas conta aí o rolê. Eu respondo por ele, ele vai ajudar sim. Ele tá aqui já. Já tá aqui mesmo, irmão. Cara, não tem muito o que contar do rolê. O rolê no momento é ter um bicho matando pessoas. O rolê é esse no momento. Qual é a garantia que eu tenho que as suas armas vão fazer mais efeito que as nossas? Bom, você já tentou a de vocês e não deu muito certo, né? É uma possibilidade. Esse é o seu opcional, passa o quê? Virou whey? Então, você vai virar o whey de todo jeito. A minha arma só tem mais chance que a de vocês. É melhor que uma escada essas tuas armas? Porque o cara tentou uma escada aqui, véi. Olha, levando em consideração que você escondeu no banheiro, você não tem direito de julgar ninguém. Com os seus poderes a gente consegue chegar rápido até onde ele tá? Olha, eu tenho uma carga de morfador pra todos vocês, uma carga pra cada, e eu consigo teletransportar vocês pra lá. Bora! Partiu. Ó, vocês têm arma de corte, todos vocês. E arma de disparo, arma laser. O meu é só uma pistolinha e uma espada. É, o seu é só uma pistola e uma espada. O meu é um secador e uma espada. O seu é um secador e uma espada. O meu, que porra é esse, João, que eu tenho? Que eu não... São duas tonfas laminadas. Duas tonfas lâmina. Interessante sua arma, hein? Pô, cara, eu acho essa arma mó legal, velho. Dá pra fazer uma graça com ela. É, dá pra conectar as duas. É, enfim. Falou, gente. Vocês... Eu não aconselho vocês a morfarem antes do necessário. Morfa só na hora que vocês forem comer o bicho de porrada mesmo. Porque a transformação não dura muito tempo. Uhum. Ela precisa... Vocês vão precisar carregar ela... Achar uma fonte de poder depois, mas isso não importa. Eu entrego o morfador primeiro, obviamente. Uhum. É, vocês conectam ele no, nos braços. Cachá. E eu... Cachá. E eu teleporto vocês pra cidade, de novo. Perto de onde vocês estavam. Ele anda bem devagar, pelo que eu entendi. Não, ele tá lá na frente, eu teleportei vocês ali pra perto, vocês se viram aí. Beleza, vamos aí. Eu tenho... tem algum transporte perto da gente? Algum carro? O carro tá missão de gestão eletrônica, não vai funcionar. É, bicicleta? Eu não sei andar de bicicleta, né? Não, então não vou não. Vou a pé. Você vai na cestinha. Vai no cano. Vai no cano. No cano de quem? Do Zion ou do Rick? Aí você escolhe, meu amigo. Aí você escolhe. Escolhe teu cano, querido. Alguém, além do Isaac e do... Além do Zion e do Rick, eu sei lutar alguma coisa ou nem? Alguma arte marcial? Então, você não colocou na sua ficha, então não. Não sei. Maravilha. Vai ter que depender da rede de morfagem ali, te passar alguma coisa. Vai no maloqueiro full, irmão. Exato. Vocês correm e vão até o... Pedalo, querido. Desculpa. É pedalo, verdade. Vocês pegam suas bicicletinhas e vão atrás do bicho. O bicho não é tão difícil de achar porque ele fede muito coisa podre. Então, literalmente, vocês conseguem rastrear ele pelo cheiro. Eu parei a quanto de distância dele? Você tá bem próximo dele. Você tá, tipo assim, a 10 metros dele. Ele consegue ver a gente? Não, porque ele tá de costa. Ele tá comendo mais soldados da SPD porque o carinha que você mandou conseguiu... Tá com a bike nele. É isso que eu ia falar, tá com a bicicleta. Bicicleta. Comigo em cima ou sem? Com você em cima. Não, cara. Tem ainda. O que, que eu tenho no ambiente? Perto de você mesmo, você não tem nada. Tem que pedar de pau. Ele tem alguma área exposta no corpo? Sem ser de metal? Eu vou mandar uma imagem dele pra vocês. Pra ficar fácil pra vocês entenderem, beleza? As partes que não são metal. Braço, perna, pele, pescoço. Roxo. Pele é tudo roxo. Ele é todo roxo. Beleza. É, eu quero acertar o pescoço dele. Eu tenho alguma pistola próxima dos soldados da SPD? Não, ele absorveu tudo. Por isso que agora ele tá nessa... As pistolas também? Tudo. Metal, tá indo, ele tá pegando. Como é que a gente vai ganhando uma desgraça dessa? Tá, eu tenho uma ideia. Morrer, né? Eu tenho uma ideia. O quão mais forte ele tá? Ele tá um pouco mais forte. Ele tá com poder de, ataque um pouco melhor. É assim que a gente só vai saber quando a gente bater nele. Exato. É. Eu preciso fazer ele virar pra mim. Porque a gente vai tacar a bicicleta nele e tacar tudo que tiver pronto, cara. A gente precisa fazer ele virar. O do gritão é o bunda mole. Joga o dado aí, vamos ver se ele te escutou. 16. Eita. 16, 21. Ele escutou e ele virou pra vocês. Agora eu tô com a bicicleta na cara dele. Tá. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Eu gosto do Hunt, que ele é confiante pra caralho. Isaac, joga o dado aí. Joguei. Quanto que deu? 12. 12, 17, 20. Deu vintão. Vintão. Falando, o Isaac consegue arremessar a bicicleta na cara dele certinha. Isso aí. Ele sofreu algum dano no olho, especificamente, algo assim? Ele caiu. Porque ele não estava esperando esse golpe. Ainda tem um pedaço de madeira próximo? Tem, mas agora não é você. É contigo, já entendeu, né, querido? Andy. Eu olho pros lados, eu vejo um pedaço de madeira e mais o quê? Você vê um pedaço de madeira. Só um pedaço de madeira, mas aquele... É um galho de árvore, pra você entender. Tá, mas ele é grosso, fino, comprido? Ele é a grossura de um braço. Eu pego o galho e jogo também. Não, animal. No desespero, que eu vi o Isaac, o Zion jogando, também pego o galho e jogo. Você joga um galho. Com ele já no chão. Você dá certeza do meu braço. Mas com ele lá, já né? No chão. Com ele já não, no você chão. Você jogou a bicicleta e ele caiu. O galho depois. Ele caiu. Ele caiu. Pronto. Pô. O galho ele já tinha caído. Não. Não importa. Não foi no desespero. Tá bom. Vamos lá então. Quanto você tem no dado aí, Anderson? 17. Caralho, 23. Anderson, você é bicho. E sei lá como Deus sabe que Deus gosta muito de você depois dessa situação. Que é a única explicação, cara. Você... Na verdade é o roubo que gosta muito, né? Mas deixa isso pra lá. Você conseguiu. Você consegue perfurar a clavícula dele. Boa, garoto. S2 pra você aí, querido. A clavícula dele, Deus sabe como exatamente, mas você conseguiu fazer isso. E o bicho começa a gritar muito alto. Muito alto. Ele ainda tá com a arma dele em mãos? Ele tá com a arma caída no chão. A arma não tá na mão dele, não. Na hora que ele caiu, a arma também caiu, entendeu? O quão pesado ela é? A arma, muito pesada. Muito, tem tipo assim, 20 quilos. Você falou muito pesado, cara. Então, cara, você tem um bagulho que pesa 20 quilos. Espada medieval pesa no máximo 6 quilos, pra você ter uma noção. A mais pesada que já houve pesava 6 quilos. Então, ah, clava o bagulho, quilos, né? A arma de 20 quilos é muita coisa. É muita você coisa. Manusear. Tava carregando um animal de asa na bicicleta. É... É uma katana pesa 2 quilos, mano. É, não, eu sei, eu sei. Bora que eu acertei o bicho. A gente faz o que agora? Então, a gente não sabe que a arma dele é pesada, né? Então não. Vou tentar pegar a arma dele. Quem tem medo é otário, moleque. Começa a gritar. Ó, ele dropou a arma. Eu vou mandar aqui a figurinha que resume esse momento. Eu tô com muito medo. Quando eles começam a querer mandar a figurinha. Lucas, você tem 7 de força. Ó, você ganha 3 pela astúcia de você tentar pegar a arma do cara. E vamos ver quanto você sai no dado aí. Vai, garoto. Vamos pegar esse crítico. 18! Isso! 18. Tá, que é possível. É. Lucas, você consegue pegar a arma, cara. Eu vou golpear ele. Ele tá no chão, né? Tá, já então vou com o peso da arma todo em cima dele. Na cabeça. O Isaac é mal. O Isaac dá na cabeça. Claro, isso quer matar o cara. Você consegue, porque como ele tá caído, consegue basicamente quebrar o braço dele, onde que o Anderson, pela cagada do universo, conseguiu perfurar a clavícula dele. Cara, vocês vão matar o bicho sem morfar mesmo? Eu sou pica. Tem mais nada ao meu redor? Eu tô esperando você dar um upgrade pra ele aí pra gente morfar. Então, agora é a vez dele atacar, né? Eu tô esperando, tô dando a chance pra vocês bater, porque na hora que ele bater de volta. Eu não tenho nada em volta? O Isaac é um policial, ele tá caçando o saco pra falar 02. Traz o saco aí. É, pergunta simples, e quão humano ele ainda é? É, ele não tem quase nada de humano, mas ele tem um rabo, cara. Como que eu consigo cortar o rabo dele? Eu vou chutar a cabeça dele. Vai ter falta, igual o Vanderlei Silva fazia. Tira de mim. Pro seu problema, Isaac, o seu chute não machucou tanto, não. Bati falta na cara desse verme. O cara ficou com a afundou um pouquinho ali, porra. Vai. Pelo amor de Deus. Você dá um bicudão na cabeça dele, você consegue arrancar... Eu só arrancar, quero desmaiar esse amigo. Você consegue arrancar a máscara dele e você vê a cara do seu comandante toda carcomida. Parece que jogaram ácido nele, sabe? Meu comandante não tá mais ali, irmão. Exatamente. Aqui dois papos não se cria nem faz história. Exatamente, só que aí o bicho consegue levantar. Já sabe, né, querido? Você tem que ter muita sorte agora. Aí eu grito, chuta a cara dele de novo. Pronto. E fico de novo. Você vai passar a sua vez? Cara, a cara dele tá exposta, Andy. O Andy é o pior inimigo de vocês. Chuta o olho desse velho, cega ele. Não, ele vai passar a vez dele. Foi. A gente tentando terminar a aventura antes do tempo. Pô, Olha que vacilão. O primeiro episódio mais zoado, porque o Anderson é muito cagado. Caraca, a gente podia ganhar o bagulho antes de morfar. Podia, mas o Anderson atrapalha você. O primeiro ataque dele, ele pula pra cima de você. Ele pula pra cima do Lucas. Ele pega a clava que vocês usaram pra quebrar o outro braço dele. E ele vai pra cima de você com tudo. Ele tem 15 de força, mais 9 de arma de combate próximo. Uhum. Samurai? Vamos ver o que sai do dado agora. Tirou 10 no ataque. Do 34. Dado. Quanto você tem de defesa, Lucas? Eu tenho 6 de defesa. Porra! O moleque nem sentiu. Você tem combate corpo a corpo, que você pode colocar aí. Então, quanto você tem? 6, né, de defesa. Mas é quanto é o combate corpo a corpo? 7. O bicho te acertou bonito, Lucas. Acertou o seu peito, parecendo que estivesse rebatendo uma bola da final do campeonato de beisebol. Toda a sua força bateu no meio do seu peito e você voou longe. E você tá muito machucado. E você agora tem... Você tem 29 pontos. Você perdeu 21 pontos. Caralho. Ele tem outro ataque agora. Ah, segundo ato do bicho. O bicho vai atacar quem? O Zion, né? Que tá mais perto. Mas é. Ó, ele vai atacar com laser, Isaac. Que laser, cara? Que eu não sabia que ele tinha laser, não. Tem, ataca no desenho. Olha lá no desenho. Vai 10 de arma à distância. O problema é que o dado deu 8. Então, 18. Mas o King de força, 30 e pace. Caraca! Não, calma aí, ele vai me arremessar? O laser? Ele vai atirar o laser em você. Arma de fogo, querido. Mas quanto? Arma de fogo, queridão. Mas... É, minha defesa é 3. Minha defesa é 3. Caralho! É bom que você tira muito grande aí nesse dado. Caraca, tem que tirar pelo menos uns 6 pra sobreviver. É 16, é honesto pelo menos. É honesto, sei. É, a outra opção era morte direta. Acho que foi 16 mesmo. Você toma 14 de dano. Então... Ele acertou o Lucas. Sabe essas partes verdes no peito dele? Ele dispara laser em você e ele te acerta no meio dos braços. Ele basicamente, ele zoa os seus dois braços. Zoa o quanto? Zoou bem zoado. Você consegue mexer eles, mas estão bem zoados. Vamos lá. Se eu tivesse um momento a sós, eu seria feliz? Olha, você... Eu preciso entender. Caralho! Deixa eu ver se consigo explicar. Sabe quando você quebra os braços? Os dois braços? Caraca, velho. Você consegue mexer, mas não tem a mobilidade muito boa, mas você consegue? Eu sei como é que é isso perfeitamente. Mão estranha. Não, você consegue, com o braço quebrado, você consegue bater sua churuba, mas você não consegue levantar o braço. Você tá com movimento limitado. Seu morfar, o quão recuperado. Então vambora, gente. Vamos acabar com o seu otário. Mas já acabou o turno dele? Acabou. Já. Ó, pra vocês morfarem, vocês têm que tirar pelo menos 10. Caralho. É. Eu não sabia disso, não. É. Cara, então... A gente não pode ficar perdendo mais tempo. A gente não vai dar conta de bater nele sozinho. Então é hora de morfar! É hora de morfar. Morfar não, cara. É rechim. Vamos rechim. Tá bom. Vamos lá, Lucas. Quanto você tirou no dado? 12. Boa, deu certo. Isaac. Vamos lá, cara. Vou tirar 6. Oito. Porra. Anderson, quanto você tirou? 19. Maldito. Todos os atributos de vocês, com exceção do Isaac, aumentam. Aumentam em 3 pontos. Vou matar esse maluco na mão. Mata esse bicho da força do ódio. Isaac, você começa o ataque. É, porque, cara, não tenho o que fazer. Eu tô com os braços quebrados. Ah, já sei. Eu posso chamar atenção pra mim? Pode. Então beleza, eu quero gritar na cara dele. Vem, otário! Vem, viciado! Chamou muita atenção dele. Muito, muito. É sua vez. Então, já que eu tenho a espada, né? Vou já mirar na cabeça. Bem, ó, porque você tem o combate corpo a corpo aí. E o combate com arma de proximidade, mais a força. Sim, então no total com o buff vai dar 10 de força, 10 de combate corpo a corpo, 20 e 27 com arma de combate próximo. E o dado? 9. Então vai dar 36. 36. A defesa do bicho é... É mais de 8 mil. Dele fudido, Lucas. 21. Aproveita que ele tá distraído pelo Isaac. Eu vou saindo, tipo, igual o Kenshin, né, velho? Com a espada assim pra trás, pra chegar perto dele com o impulso, né, da corrida, pra golpear ele. Na... Acredito o quê? A Makakeruri no Hirameki. Yu no Hirameki, né? Aya! Ah, yo! Joe! É Joe! É Joe! Joe. Você conseguiu acertar a nuca dele e ir descendo até perto da bunda, o corte. Eita! Eita porra! Quando... Caraca! Que e isso. Eu achando que o Isaac tava babo, mas. Vamos lá, Anderson, sua vez. Ele estocou o cara. Acertou, a espada atravessou, ele ficou, ele saiu. Não, ele puxou a espada e saiu correndo. Pronto. Aí eu vejo e digo, é agora a minha vez. Eu saio correndo em direção do bicho e cruzo as tonfas formando um X. O Anderson tem 8 de força, mais 3 do plus. 5 de combate. Pronto, tira o dado aí. 3. Ah, se perra. Anderson, você deu 15 de dano no bicho. Ele deu quantos pontos ainda? Pronto, eu vou acertar ele no bucho dele. Certo. Com o X, depois eu puxo os braços pra fazer o X. Uhum. E faço barulho. Tá. E faço o corte. Certo. Cortou, você vê que começa a vazar um óleo preto da barriga dele. O bicho foi cortado, começou como se o Anderson tivesse literalmente feito o harakiri no bicho. Tá. Só vazar aquele tanto de sangue e a moeba preta. Ah, moleque. Eu vou tentar morfar pra começo de conversa. Acho que seria interessante. Oh. Um pouco com impacto. É hora de morfar! 16, caceta. Pô, aí sim. Vamos lá, eu tô longe dele, certo? Tá longe dele, ele não vai conseguir te acertar agora. Ah, vou mandar mais uma cepada nele, né, velho? Ah, tentar cortar a cabeça. Cara, não existe um termo que eu gosto mais pra falar de corte do que cepar. E você cepar você inteiro é o melhor termo que inventaram. Vamos lá. Ah, 10, 10, 7, 27. Mais o dado. Mais 9 do dado. Menos 15. E você matou o bicho! É. Vocês Pronto. Deviam me agradecer mais por desviar a atenção das pessoas. Aí agora eu mando aquela clássica frase de herói, né? Toma essa, seu maldito! Jurei que você ia largar, seu cu é meu agora, irmão. Eu dou um gritão, toma essa, maldito! Aí eu vou dar um swingado na espada, né? Pra cortar a cabeça dele. Mandar igual o Galvão. Vou passar a mão assim na espada. Que aí ela vai ficando de laserzinho. Faz a pose. E arranca a cabeça do bicho. Quando você passa a espada, você sente a espada deslizar no pescoço do bicho. Manteiga. Que delícia, hein? Chega a manteiga derrete. Exatamente. João, eu ainda tava perto do bicho ou já tinha saído de perto? É o outro não, já querendo judaria. Querendo judaria já. Você vai, corta a cabeça e o bicho explode, lançando aquela coisa nojenta pra todo mundo. E vocês começam a sentir aquele alívio que o bicho morreu. O Isaac, uma dor, mas felicidade porque o braço dele não vai se fuder de novo tão cedo. E o Anderson só tá lá mesmo, né? Porque... existindo. Você quer falar alguma coisa pro Andy? Não, é só avisar, queridão. Pensa assim, se você não tivesse sido um bundão, provavelmente a gente não precisaria nem morfar. Fica de foda. Qual é a graça de não morfar e ter que deixar pros últimos episódios, últimos momentos pra ficar mais gostoso? O não, ele já tem, irmão. A gente tem que dar humilhação. Enquanto vocês estão lá, vocês estão todos cansados, vocês perdem a morfagem, vocês desmorfam, e vocês são cercados por um batalhão de soldados da SPD. Ah, eu sento no meio fio, velho, e deixa o pau quebrar, brother. Da próxima vez cheguem a tempo. E bom, essa foi a primeira aventura, talvez a única, talvez a última. De não, caso. A gente vai voltar que tá gostosinho. Até porque a próxima oportunidade eu vou dar um tiro na cabeça do Anderson. Então, a gente batendo. Precisa de um pelo menos mais um Andy aí pra integrar, pra dar dinâmica aí maior. Pra substituir, né, também, porque talvez o outro se acidente. É. Se ficar tudo na mesma cela, lascou, tô fudido. Você é o que menos tá fudido, o Isaac tá com os dois braços cagados. O Lucas tá com dois braços você, fudido. Filho. Vai apanhar de três pernas, irmão. Ai, ai. Bem, senhoras e senhores, essa foi a primeira aventura do pior grupo de Rangers mais sanguinolento da história. Então é isso, jovens. Esse foi o primeiro episódio desse belíssimo RPG. E vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Aguarde aí, em agosto vem o segundo episódio. Beijo, queridos. É nóis.